Se você quiser, eu vou te dar o acude de cinema. E não vai te faltar carinho pelo assunto ao longo do dia. Se você quiser, eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem. E nessa nossa estrada solteira, belas praias e cachoeiras. DJ Ronaldinho. Onde não haja quem possa a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem. Eduardo, a do vento é brisa e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa? Tomar um banho de chuva Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Estrada solteira, belas praias e cachoeira. DJ Ronaldinho. Onde não haja quem possa a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem. Eduardo, do vento é brisa e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa? Tomar um banho de chuva.